3216 com 145, autonomia de 4 horas e 40, alternando João Pessoa. Dois, 230 da Passareda, após Arbor, conquista. Isso. 3216 tem táxi aprovado via parte principal índia até o ponto espera piscando zero. Ajuste agora no 0115, voltou no 0115. No ponto espera piscando zero, chame torre na frequência 198, decimal 95, 3216. Tem um bom voo já. Obrigado, parte índia, ponto espera 1895. Obrigado, bom serviço. 3895, em coordenação com a equipe de solo, foi autorizado passar à cauda um Alfa 320 da companhia. Após a passagem do mesmo, o senhor tem livre pushback, acionamento, portão 4, chame pronto do táxi, portão 3805. 3805, após a passagem da companhia retaguarda, esse push chama para o táxi, 3805. Estou ficando na sua escuta, cara. Mas o direito começou um tráfego no circuito da 10, mantendo o seu no 1500 pés. O mais presidente com o meu condicionado, tráfego 5 no 1500 pés. Condicionado limitado a 500 graus no meu. O no 697, repote pronto para girar a base. Passará, o gol 697. Zulu Alfa Juliette, voa para a rotatória e reporta na rotatória. Juliette, reporta na rotatória, Zulu Alfa Juliette. O Xanay 6320, reduza para velocidade de aproximação. 6320, reduzindo para aproximação final. Sim, pronto para a gira base, informa o tráfego prosseguindo para final do ano 0 em Duna. Rota apresentada no plano de voo, nível de voo 190. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após Aracaju. Controle 1 no 9, decimal 8. Transponder 5535, TAN 3283, aguarde um minuto do protegimento, senhor. Tá bom. Trip 5595, é o solo. 5595, autorizado, quilo 43, senhora, tenta o sinalizador. Quilo 43, obrigado. 3283, por gentileza, coteja. 190, Puca. Protegimento correto, TAN 3283, portão 2, chame e puxa o back acionamento, senhor. 2 horas. Mantendo 1500, descendo para 1000 pés. É o mesmo ticket, gol 697. Torre Salvador, boa tarde, o Xané 6320. 320, continua a aproximação, aguardando liberação, ajuste 1015. Guarda, confirma o vento. Vento Salvador, uma centena, 12 nós. Obrigado. A Juliette Romeu, confirme a sua intenção. Vai permanecer no setor, senhor. Está afastando agora para o norte, para a liberação da final, para a aeronave que está em aproximação. Afirmo, necessito que o senhor prossiga aí para comprar do LC. Está se afastando, senhor. E dá visual com todos os seus tráfegos e permanecendo na sua escuta constante. 6320, cheque trem. Passar travado. 6320, pouso autorizado na 10, vento Salvador 120 graus, 129. De pouso, pista 10, Xané 6320. Salvador, gol 1600. 600, Natal, prossiga. Autorização para Natal, está 390. Copiado no 600, tem um 370 já aprovado, informação novembro, gostaria de copiar o 37, vai recoordenar o 39. Copia o 37. No 600, autorizado então para Sierra Brava, novembro, Tango, via Aper, Zulu 10, nível de voo 370. Pista em 100, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle, opera em 119, decimal 8. Aciona 5520, gol no 600. Comprei autorizado, nível 370, para Natal, via Upper Zulu 10, decolada 10, primeira curva à esquerda, na Puca, transição, Zipar, 198, controle, 5520, transponder, 1600, tá bom. 5520, protegimento correto, Gol no 600, portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Reporta. No portão 2, aguarde para o seu pushback, acionamento, senhor. Torre 1 no 89. Para final, Gol no 697. Gente, Gol no 697, continua para cima, saúde, no pista livre. A gente aguarda pista livre, Gol no 697. Estou em Salvador, Zulofa Juliette, na prova da rotatória, visual por campo. Zulofa Juliette, continua aproximação, reporte na rotatória, o ajuste no 0 no 5. Juliette, reporte na rotatória, Zulofa Juliette. Rotatória, desce até 1.500, vai. Autorizado e já esperado pelo Gol, avança na proa sul para a verificação da ocorrência. Gente, do presente está autorizado, mas o Juliette Romeu sem interferir com a aproximação do Gol. Grato, Romeu, e permanente na sua escuta. Chile 6320, solo 51, livre direita, agilizando, solo 1219. Direita, agilizando, 219, 320. Para o Paris, está visual contrato agora. Cima do Gol, chama a Torre 1995. Torre, devolta para o contrato. Salvador, Chané 6320, boa tarde, de boa pista. Confirme. 6320, Chané, livrando a pista, boa tarde. Boa tarde, 6320, autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette pro 612, autorizado, 6320. Salvador, o Capatango Lima Zulu Golf passou Paris, está visual com a roda mão. Capatango Lima Zulu Golf, continua aproximação, reporte na rotatória, o ajuste no 0 no 4. Reporta na rotatória, Zulu Golf. Oi, Salvador, Zulu Juliette na rotatória. Zulu Alfa Juliette, continua aproximação, reporte na final da 1-7. Vento no 20 graus, 1-0-9. Cliente final do ano 7, Zulu Alfa Juliette. Repetiu 447, Alinho, mantém captura no 0. Alinho, mantém aqui 447. Salo 5-3, direita. Salo 2-9. Salo 2-9, direito, Gol 1907, boa tarde. Salo Salvador, boa tarde, Gol 1907, livrou. Gol 1907, autorizado Alfa e Juliette, portão 08, senhor. Alfa e Juliette, portão 8, 1907. Gente, aguarda o ancião, tá no Gol. Negativo, mantém a posição e aguarde. 7 Alfa Zulu, pouso autorizado na 17, 120, 10 notas. 7 Zulu Alfa Juliette, autorizado 1 no 7. Trip, autorizado a decolagem no 0, 120, 10 notas. Autorizado a decolagem, 547. 5, no ponto de espera, chame a torre, frequência 1 no 8, decimal 95, tem 3805, tem um bom voo. A direita, livre, ponto de espera, modular 3895, tem 3805. Senhor, tem condições de liberar o pátio principal e ingressar na Índia? Tem uma aeronave da companhia no 2 para pushback que só poderia efetuar caso o senhor libere o pátio. Vai liberar o pátio então, 3203. O T-3203, coordenação com a equipe de solo, foi autorizado o táxi da aeronave à sua cauda. Assim que eu mesmo liberar o pátio principal, o senhor tem livre posicionamento, chame táxi, T-3203. Seu 0, tá 3216. 3216 vai manter, o ATR também tá no perfil da MOMO. Gente, 3216. 5447, decolada 55, controle 198. Obrigado, bom dia. Funcionamento 322, tá na posição 5447. Flip 5447, contato radar, suba para nível de voo 200 na saída Momo Cogbo após direto. Ciente, Momo Cogbo após direto barreira, 7. Azul 41116, acione a identificação, chega da área e desça para nível 050. Copiou o controle? 41116, está cruzando 220 para 90, está descendo para 150. Azul 41116, acione a identificação, chega da área e desça para nível 050. Identificou a Mari para o 050, 4190. Teria uma frequência alternada, está com forte chiado na sua frequência. Na Quebec, a próxima direita. 119, decimal 35, para teste. Vai tentar 1935. Azul 41116, como recebe controle? Gente. Final da 17. Atual para Google. Patango Juliette Bravo Delta, chame controle, frequência 119 decimal 35. 119-35, Bravo Delta. Aprovado o suspeito de acionamento, senhor. Chame pronto o táxi. Já tem livre, senhor, para o inspeccionamento. Trip 5447, chame o controle na frequência 119.35. 1935-5447. Foi Salvador, uma boa tarde, é o C3805, o número 2 no ponto de da 10. Gente, 3805, táxi um pouco mais à frente. Eu não vou mais à frente, mas é. Trip 5447, como recebe controle? Gente, mantenha nessa frequência de na 3-5, Trip 5447. E 2 no meio autorizada. Ingresso decolagem, 1-0, 140, 12-9. 1-697 ainda não escuta? Positivo. 1-697, tipo, gentileza, poderia informar porque remeteu, senhor? Cheguei alto, cheguei alto. Aproximação alta, ciente, obrigado. Obrigado. Táxi para a vista. Confirma, 3-2-1-6, está autorizado a decolagem? Sim, é decolagem, 140, 12-9. A linha decola até 3-2-1-6. Assinal da 197, marcado travado ali, mas o Golfo. Sim, boa tarde, Juliette Bravo Delta. Firme. Atacando Juliette Bravo Delta, para visual com a 197. Bravo Delta, reporte na final da 17, 5 para 10, 1500. Vamos lá. Zulu Golf, fuso autorizado, né? 17, 130 com 12. 7, Zulu Golf. Pushback acionamento, senhor? Minuto. Zulu Golf 600, pronto, pushback acionamento. 7, botão 9, número 2, no setor aguarde. Bruno 924, ao solo. 924, tá. Algum problema no push, senhor? Zulu ciente, mais um minuto para prosseguir táxi. Três oito zero cinco, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 3805. 3-2, 1-6, decolada 0-0, controle 19-8. 19-8, controle 3-2, 1-6. Trip 5-4-4-7, controle. Vou direto barreira. Prossiga até o pátio 5. Boa tarde. 3-2, 1-6, decolado na Momo, cruza 2-300. Tá 3-2, 1-6, contato radar, vou para nível 370, sai da Momo Fruti. Momo Fruti, sobe direto ao 370. Bora, ajuste 1014. No ponto de espera para o sinal 0, chame torre frequência 1 no 8 decimal 95, 3283, tenha um bom voo. Equipe táxi do ponto de espera da 1-0, quando lá, 1895, obrigado, tenha um bom serviço. Bom serviço. Estamos em luta em dois tráfegos no sentido contrário para estar. Após os dois, autorizado prosseguir até a Papá. Para o táxi no 924 da Gol. Uma bola, duas horas de vida, até no salário. Poderia confirmar somente para eu ver? 171. No ciente, o gol no 924 tem táxi aprovado até o através do portão 612. Agora, ajuste no 0 no 4. No através do 612, observará a nave da companhia que entrou no pushback no 5. Assim que o mesmo levar o pote principal para o pote 3, o senhor tem livre táxi até o pote espera no 0, via Índia, ajuste no 0 no 4, no pote espera sobre torre 118-95, voo no 924, tem um bom voo. Está autorizado o táxi até o através do meio, utilizando a aeronave da companhia 7L-19-2-19-9-24. 924, o senhor foi autorizado até o pote espera, senhor. A mesma vai livrar o pote principal via pote 3 pelo pushback. O senhor segue como número 1 agora, do ponto de espera, o 924. Tá bom, então segue como número 1, do ponto de espera, o 924. Para o táxi, número 666, 3:40, Galeão com 105, seu AB. 3019. Segue-o como número 2, no ponto de espera, pistando 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame a tua frequência 1 no 8, decimal 95, no 333, bom voo. Zulu, mantém a papá guardando instruções. Mantém 1924, somente informação, controle agora operando na frequência 1-19-35, senhor. 1-333, informação nova, o controle 1935. Copiou, vou 333. Zulu 600, autorizado, puxa. 9, autorizado, chame pronto para o táxi na 600, controle agora em 1-9-35. Sente, repórter para o táxi, sente o controle, 1-6-0. Controle azul 3805. Azul 4116, só na frequência que está recebendo controle. 0-21-30 graus, 1-9. Iniciando a embalagem, pistão 0, TAN 3283. Letan Zulu autorizado, reporta na Lima, solo 2019, autorizado cruzamento no SESC. Lima, solo 924, mantém posição. 924, autorizado alinhar e manter, gasolina no zero. Ali mantém, 9-4. 05, mantenha a frequência 1935, Célio Del. Jado, direto Leda. Salvador, boa tarde, Uno 333, monitora na unidade da van. Uno 333, boa tarde, mantém o ponto de espera aguardando. Mantém o ponto de espera, Uno 3283, decolada 06, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, 323. Na escuta? 3283, contato radar, subou nível 190 na saída Pucajamo, Aracaju. O Marcos Jete Romeu chama controle 119, decimal 35. 1-1-9-3-5, Romeu. 1-9-2-4, autorizado a colar, piscina 0, vento 1-2-0 graus, 1-2. Decolagem, vida boa. Se eu, por favor, se afaste na setor norte. Ela está pronto para o táxi, 140 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, altera na Maceió. Uno 600, táxi civil Pátio Uno e Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014. Via Pátio Índia, 1895, no ponto de espera, ajuste no 015, 1600. Ajuste no 014, para o Uno 600. Alternativa, 1014, obrigado. Final 2-4, decola 08, controle 119, decimal 35. 1935, 924, uma bota. Turno 924, contato radar, sua para nível 350, saída PUCA. 120 graus, 14 mais. De decolagem, Uno 333. Guarda. Bom, fome até o parte 3, o Lutz. Do 41, nomeia, chame torre 118-95. Torre 8-0-5, chame Recife, 1-2-5-1-3-3-2-5. Torre Salvador, uma boa tarde, Azul 4-1-1-6, final da 1-0, baixou o travão. Terra 2-5-4-5. Confirma a frequência para 3-2-1-6? 3-2-1-6, chame Recife, 1-2-6-8-5, Terra 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-45, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Trip 5447, chame Recife 128-8, alterne 126-0. 0 graus, 149. Grato, 4996, livre pouso 990. Sim, Paulo Afonso, 95, vai no eixo da Whisky 1, é, visual 95, controle. Número 84, 77. 771. Sou Salvador Guarana, 1600 da Gol, pronto, não pode 0910, jogo o traço na final. 1600, após 09 na final, ali mantém, cabeceira no 0. Após 09 na final, ali mantém, 910, 1600. 72. Tandra 283, chame Recife 12685, alterne 12545. Três, dois, oito, três, na escuta. Três, dois, oito, três, chame Recife 12685, alterne 12545. Pra Salvador, eu achei na minha 3544. Tá pronto, pronto, consegui. Autorizado Guarulhos, nível de voo é o 360, 360. Via posição bridge, via posição 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decola pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após a curva pela direita. Controle 119.8, torre 18. 95, e o código transponder é tudo 5, 55, 55. Centro, Recife, Estônia, saída, por gentileza? Saída da Euleda, na pós-Leda, direto o bridge, onde intercepta a rota. Né, 6315, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 na saída da Euleda Bridge. Bridge intercepta depois do 16, aí conforme o plano. Controle CD 198, transponder 5555. Portão 3, chama o plano. Camará. O Jair está usando para corda? Olá, Afonso, livre de voo 095, visual, decola pistão 10. Curva esquerda, inicialmente sai restrito 1, mil pés, corredor forte, controle 119.8, torre 18.95. Após a liberação do controle, ascensão 95, prossegue no eixo da Whisky 1, visual 95. 5.5.4 é o corte, tá, meu grupo? Graus 129, autorizado é colapso no 0. Autorizado é colapso da 1.0, igual 6.0. Trip 5240, informa o helicóptero, mantendo 500 pés, próximo de turno rumo do sudoeste, não interfere nessa aproximação. Rádio 5504 é o código, pátio 304 POB, chama para acionamento, acionamento da Euro. Salvador, boa tarde, é hoje, né? 6142, sem disposições, autorização para Recife. 6142, Recife, já temos aprovação, só um instante cópia, é o primeiro para copiar. Escuta. Salvador, boa tarde, 4106 da Azul. Boa tarde, pousou, livrou, táxi em frente, segunda esquerda da presente, via Juliette, bate no portão 9, hein? Segunda esquerda, Juliette, portão 9, obrigado. Decolado 04, controle 1 no 9, decimal 35. 0935, boa. Bora 924, chame Recife 12685, alterne 12545. Controle São. Bora 600, contato radar, sua para nível 370, saída PUCA. 240, chame torre, 118, decimal 95. Torre Salvador, trip 5240, estabilizado sinal 90. 240, boa tarde, reporta visual trem checado. Tá, visual do setor. 5240, vento 120 graus, 129, autorizado, pouso, pistão zero. Check, com pouso autorizado. Xenem 142.4. Prossiga, meu modelo, pronto. Xenem 142, autorizado Salvador para Recife, nível de voo 350, 350. Aerovia Peruí 58, pista 10. Decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva pela esquerda. Cumpre perfil subida Puca. Jamo, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 8, ator 118, 95, código 5561. Autorizado Recife, 5060, 98, pista 10, Fuca, Jamo, Caju, 98, é o controle, 18, 14, 5561, transporte, ou Xanera 6142. Cotejamento correto, portão 01, chame planta. Vou parar, 6142. Controle. Xenia 6326, sem identificação, desça para nível 050, tira da Mari. Zero, solo 09, direita solo 219. Direita 219. Solo Salvador, boa tarde, trip 5240, livrou. 5240 da TEP, boa tarde, táxi em frente, cruza alfa, parte 3, tá tentando o sinalizador. Frente em frente, atento o balizador. Chama informação que seria aqui é a posição remota 3. Remota 3. Tá bom, desce para 4.000 pés, ajuste no 0.4. Utilizado trip 5626, reporte quando for fora desse. Gol 1600, chame Recife na 2085, ao termo 2545. Boa tarde. Para o solo, prossiga. Chamando o solo, prossiga. Qual aeronave chamou? 35626, autorizado descida para 4.000 pés. Ajuste em Salvador no 014. Bem, só um instante. O Paulo Chané, 635, posicionamento, portão 3. 3 autorizado, chame táxi, Ocean. Tem posicionamento, né? 3. Chanel 6326, desça para 2.000 pés, ajuste 1014. Deixa. Direto ao meu controle. Informa a altitude que está mantendo. Sente. Chanel 6326, informa o helicóptero, posição de 12 horas. 8 milhas e meia, mantendo 1.000 pés, não interfere na sua aproximação. Salvador, muito boa tarde. Gol 394, autorização, Galeão. Tem que informação, Sapata. Sapata confere o altímetro 1014, já temos aprovado 360, Galeão. É o número 1 para Copa, só um instante, gente, beleza. Ele vai aguardar, muito obrigado. estamos sim, companheiro. A Israel já está ciente aí, creio que já tenha solicitado aí a viatura para dar apoio para vocês, ok? Sonar 6326, Chume Torre 118, decimal 95. Agora, 4 horas, Galeão. 4 horas, Galeão, é 142, quer ver? Correto. Gente, copiado, táxi direito via Índia, ponto de espera, porta, 8895, altímetro 1014, no 04, boa viagem, Oxenema 305. Táxi direito via Índia, estado no 014. 1394, pronto pela cota. Pronto, cópia. Autorizado, Galeão. Nível de voo 360, via Papa Zulu no zero, SMAP, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após curva à direita. Perfil de subida da Leda após Leda direto posição bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. Controle 1, 19, décima 8, torre 18, 95, transponder 55, 22. E autorizado 360, conforme a rota do plano de voo pela Ampedolo 10 Smart. Decolado 10, mantém o perfil. Está subindo até 2.000 ou 3.000 em curva esquerda, na Dael, lenta 30, 98522, é o transponder 394 a gol. Que a curva é à direita após 2.000 pés ou a terceira milha, mantendo a proa, ok? Direito, confirmado. Correto, portão 8, champando o gol. Chamada. Está pronto para buscar o estacionamento no 8. Reporte, ponto do táxi. Camarada, táxi, 394, boa. Canhã 13 no 5, boa tarde, ali uma tenca, se não quiser. Canhã 13 no 5, boa tarde, Romeu, prossiga. Negativo, mantenha a 1.010 nesse setor. No retorno para Salvador, chame o controle. P5626, desça para 2.010, ajuste na 014, autorizado ILS, reposto estabilizado. Lembrando na época, 6326. Solo os 32, solo 219-636. 219-326. No 5, vento 130 graus, 129, autorizado a decolar, visto no zero. Decolagem, 4 para o táxi, com 108 a bordo, mas estamos 6 horas de Campinas, 7 a Campinas, 108, 320, é isso? Solo Salvador, 326, Lisonar. 321, até antes da Juliette. Até antes da Juliette, confirma do 6326. Isso, até antes da Juliette, agora na ingresso do pátio. E até antes da Juliette, 6326. 394, copia 1, é Campinas, 108, 320. Afirma, senhor. Táxi autorizado, via pátio. Índia e Alfa, ponto de espera no zero, torre 1895, observará um Fokker 100 avião que ingressando no pátio, na sequência até o ponto de espera com foco. Ok, Índia e Alfa, ponto de espera vai chamar 1895, vai estar atento ao avião, 3 ao 4. 326, agilizando a esquerda, Juliette até o portão 01, autorizado. Agiliza a esquerda, Juliette até o 01, 326. No 5 da colada 3419 decimal 35. 19 decimal 35. Boa tarde, eu chamei 6315, contato radar, sua para nível 360, na saída da EL. Aguardando coordenação com a senhora, virou Recife para voar bridge. Solo, confirma para 6326, vai estacionar no 1. 36, controle ciente, chame torre, 118, decimal 925. Ah, pede a disposição. Vai manter a presença de 3 da parte. Solo Salvador, cenário 6326. 6326, só um instante, vou checar com o inferno aqui. É, tá ocupado o 01 mesmo, só 71. Ou 61, mas antes saindo do 01, se for autorizar, a gente consegue. ILS, visual com a pista. 6626, vento 110 graus, 129, autorizado pouso, visto no zero. Confirmando trem embaixo da travada. Autorizado pouso na cabeceira 10, trip 5626, ainda não, ok? Agora confirmando o trip 5626, passando o externo baixado e travado. Pouso autorizado na 10. Gente, livre pouso, 5626. Livre pouso, 5626. 326. A Infero informou que vai ser o 01 mesmo. O Airbus acompanha, está pronto para puxar. Só tem condições de taxiar aí a sua direita na Índia. Nós vamos fazer a manobra até a cabeceira e retornar aguardando a liberação do tráfego da companhia. Tem condições? Não tem condição de acomodar a gente no 2? É isso, a gente solicitou a Infero aqui, ela falou que não caberia. Ok, a gente tentou aí a acomodação, mas ela mandou aguardar mesmo e a liberação do 01. Vamos lá. 8, a certificação de expansão 050 chegar na marca. 326 tem condições pela esquerda. O seu táxi seria à direita, ingresso na Índia. Ou pela esquerda, então, pode ser pela esquerda fazendo 180, no caso o 180 e libera a esquerda via Índia na sequência. 780 pela esquerda. Vai liberar a Ativo, você não tem condições de prosseguir até o Pátio 3 não, o 37 da Gol está no meio do caminho, né? Afirmativo, o 37 da Gol está no caminho. Essa agora à esquerda então, nós vamos ter a cabeceira, fazer um 180 na cabeceira. Tem condição via Pátio, 326 para ir atrás da Gol. Sair da linha de táxi, então seria. Eu também não tenho visualização no pátio, não. Fiquei com cautela, então, atrás do gol, então, por gentileza. Com cautela pelo pátio, meio próprio, 326, para trás do gol. Ok, o gol no 394 à esquerda, via pátio até o ponto de espera, no ponto de espera, 286. Esquerda, via pátio, 394 a gol, ponto de espera, 286. Boa. 6142, aguarde pro pushback. Aguarda, mesmo com o problema. Na 6326 vai posicionar em a cauda do gol e aguardar para ingressar no passe. Seu portão 01 aqui vai ser liberado aí pelo Avianca, companhia. É, posiciona atrás do gol, aguarda a liberação do 6326. Na 6142. Puxa, aciona no 01, chame táxi. Autorizado, chame o táxi, 142. 5626 no solo 39, direita, 121, décima 9. Direita 219, 5626. Torre, Salvador Gol 394. A próxima ponta de perdão, lugar pronto. Gol 394, ali mantém, capturando no 0. Ali mantém, no 0. Batalha 5626, pouso Olivão, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 03. Temos aqui remota, pouso 03. Porém, já teve uma aeronave da companhia que foi pro 3 também. Então, fica atento ao balizador para o estacionamento. Gente, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 3. Uno 394, usada decolagem, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-2 nós. Decolagem 1-0, 394. Cruzou 160, chame o centro Recife nas frequências 125, 1 alterna 3325. Solo, só para informação, o 5626 está no 03, ok? Ok, sente. Chanel 320, pode taxar à esquerda com cautela, observando a saída da Airbus Companhia até o 01 na sequência. Vê com cautela após a Airbus da Companhia, 6320. Para o táxi, 142, com 1 para a bordo, 350 até Natal. 350 Natal, o POB de? 149. 149, hotel, táxi de jeito, via Índia, ponto espera 10, turno 1895, altímetro 1014, boa viagem. Jeito Índia, 1014, ponto espera, chama a torre, 295. 5490? 90, prossiga. Pronto para 4? 4, cara. Petrolina, nível 200, decola pica no 10, curva esquerda pós 2000 pés da terceira milha. Curva pela esquerda, perfil subida Momo, Cogba, pós Cogba, direto Petrolina, conforme o plano de voo. 119,8 controle, 18954 e 5547 o código. Petrolina 200, decola no 0, curva esquerda, após 2000 pés ou 3 milhas. Após direto, saída, Momo. Momo e Cogbo, Kilo Oscar, Golf, Bravo Uniforme. Momo e Cogbo, após direto Petrolina. Momo, Cogbo, após direto Petrolina, chama controle 198, aciona 5547, TP 540. Correto, chama pronto. Ah. É 32 minha sala? 3, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6.